Ó, a realidade da mulherada é essa aqui, ó. Mais uma da firma. É o nome do rei do Recife. O doido tá ligado. Ela brotou no meu barraco, vai ser só penetração. 12 horas de prazer, ela sentindo pressão. E pedindo pra bater, eu dando tapa na bunda. Vai ser só penetração no popo dessa maluca. Só vai ser penetração no popo dessa maluca. Vai ser só penetração e ela jogando a bunda. Vai ser só penetração no popo dessa maluca. Só vai ser penetração no popo dessa maluca. Vai ser só penetração e ela jogando a bunda. Maluca, vai jogar com a bunda. Vai jogar com a bunda. Aí, Davi, já acertei o que ela gosta. A realidade da mulherada é essa aqui, ó. Vai jogar com a bunda. Tá vindo o beat, fala tanto, tô cansado.